Então veja como está. O meu povo sofre demais, escravizado desde os ancestrais. Há tempo sentem muitas dores. Capturados, seu físico explorado, mas o espírito guerreiro. Viva teu povo, ó grande Exua. Não vai morrer a geração de negros. Havia choro, sofrimentos lá no tronco. Não vai morrer a geração de guerreiros. Havia choro, sofrimentos lá no tronco. Balando maloco, malacos, maconheiros. Segura as pontas, moleque, malandragem. Aqui é preto, negro zumbi, mal com ex Luther King e outros guerreiros negros que por aí existem. Eu vou dizer zumbi, foi um guerreiro pela paz dessa terra de gigante. Quem é mais? Estamos concentrados no centro-oeste. A cidade é Planaltina, Quilombo DF, pode crer. Então segura a fissura, controle a sua loucura. Negros pobres, raps pretos, malucos das ruas. Vivemos constantemente no meio da bandidagem. Falamos em nossas letras somente a verdade. Malocado nos mocós da cidade, vivendo vigiado, vigiando os otários civis. PMs, policiais folgados, esses pregos estão achando que atrasaram o nosso lado. Que nada, estou aí chegando. O nosso som ecoando, mais pesados do que nunca. Então segura, malandro, muitos acharam que iriam nos derrubar. Aqui é tribo periferia, é bom se ligar. Sou da maloca, mano, só tem maluco. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. O Brasil é um país cheio de preconceitos. Isso pra mim não é novidade há muito tempo. A polícia racista mata, mata mesmo. É uma merda, guerra fria. Sem estia pra quem vive no submundo, periferia. É por aqui que o dedo aperta, o tambor gira. Tem maluco que vacila, pira, tira. Quando não mata, morre, vai preso, é assim mesmo. Quer tomar uma serva, então beba. Quer fumar um bagulho, então acenda. Quer cheirar cheio, fique muito louco. Do jeito que você quiser, moleque doido. A consciência pro espaço, autoestima destruída. Nem se liga, já era, um abraço. Então que o presidente foda-se, exploda-se, vá tomar no cu. Tô cansado de demagogia, pilantragem, patifaria. Confesso, detesto playboyzada burguesia. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Não vai morrer a geração, só escuro, mameluco, pode vir perseguição. Sobrevivemos a tudo, até a maldita escravidão. No início do mundo, veja o que gera. Só negros atualizados, prontos pra guerra, enfrentamos a conta no zero. E pode mandar polícia com armas de combate pra tirar. Invadir a nossa favela e bancar o deserto que vamos continuar. Porque a maloca é grande, bem mais forte que antes. Expressão fulminante, ok? Atitude no sangue. É só quem é negro sabe o que é a desigualdade. É só quem é negro sabe a origem da realidade. Sair dos porões dos navios para o calabouço do sistema. Ser libertado das correntes, hoje aprisionados por algemas. Mas somos fortes, branquinho corre, corre. Que o preto vai atirar, segura o verbo, o negro não morre, não morre. Enquanto não se libertar, é no mundo negreiro. Eu sou mais um guerreiro com sangue no olho, maloqueiro. É fora da lei, mais justiceiro. Canto pela paz e não pelo dinheiro. Veja só, estou na favela, evolução da senzala. Não sei se é melhor, população crucificada pelo sistema sem dó. Como zumbi, vamos herdando a missão de ganga zumba. Lutando contra a aquisição, organizando a fuga. Valeu, população negra, vencemos mais uma fase. Nos encontramos no próximo quilombo dos Palmares. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Sou da maloca, maluco, só tem maluco. Não vai.